Malandro batalha, malandro estuda. Malandro que é ligeiro, é exemplo de luta. Que malandragem tá vivão e vivendo, isso é fato. Malandro faz negócio e não assina contrato. Malandro tem proceder e não desconversa. Palavra não faz curva, malandro versa e proseia. Malandro é ligeiro e não vacila. Malandro não dorme, paga um descanso, cochila e tira uma onda. Malandro vive bem, respeito é pra quem tem e vai muito mais além do que se possa imaginar. Malandro, quando não sabe, vai pesquisar. Malandro, não pega o bonde andando, não atravessa. Malandro é ligeiro, mas não tem pressa de chegar e concluir os objetivos. Um bom malandro sabe que malandragem tá vivo. Malandragem, malandragem, malandro é trabalhador. Pois malandro que trabalha não tem tempo pra caô. Malandragem é viver, dessas que eu boto fé. Malandro tem proceder e não fica de gueré gueré. Malandragem, malandragem, malandro é trabalhador. Pois malandro que trabalha não tem tempo pra caô. Malandragem é viver, nessas que eu boto fé. Malandro tem proceder e não fica de gueré gueré. Gueré gueré. Gueré gueré. Gueré gueré. Gueré gueré. Gueré gueré. Gueré gueré. Gueré gueré. Vale, vale.